Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite, onde continuamos com o Sporting em primeiro lugar, e isso é que interessa. E obviamente, começar o programa não sem antes dar aqui as boas-vindas e os parabéns ao nosso handball português que fez história ontem num jogo bastante emotivo, onde conseguimos garantir a presença em Tóquio para os Jogos Olímpicos. Aproveitar também e dar boas-vindas ao primeiro elemento do nosso painel habitual. O João está aqui com alguns problemas técnicos, mas ele já virá. Pedro, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Entretanto, antes que o João chegue, e também como eu não estou a utilizar o habitual microfone, se virem que está a haver problemas de som, que me avisem, porque eu estou a utilizar outro microfone. Bem, boa noite. Sim, vamos fazer aqui também um compasso para ver se o Castro, entretanto, se junta a nós, que ele estava ali com um problema técnico, mas também não queríamos deixar de começar à hora. Vamos avançando e, Exatamente. entretanto, ele chega. Temos duas hipóteses, ou podemos fazer aqui um bingo virtual, ou então, se calhar, estamos a falar de porte, não sei. E aí vamos avançando. Já iremos ver como é que vamos fazer. Aproveitar ainda que o João está a tratar dos problemas técnicos para dar aqui um obrigada também aos nossos patronos. Muitos têm sido aqueles que têm chegado. Pedro, como é que tu tens visto aqui os conteúdos e como é que tens visto aqui também o crescimento dos conteúdos no Patreon do Sporting 160? É um facto que nós passamos a fazer muito mais conteúdo do que até agora tínhamos feito. Os dois últimos meses são os meses em que mais conteúdo se produziu, não só do Castro, meu, teu, do Jorge do Sporting Tático, do José Andrade, do Tiago Botelho, do Sérgio Martins. Portanto, têm sido variedíssimas as pessoas a contribuir com conteúdos para o Sporting 160 e neste para o Patreon do Sporting 160. No sábado à noite tivemos o pós-jogo, no domingo de manhã tivemos o teu EMA, a coluna EMA, que temos sempre ao domingo, na entrevista com o Rodrigo Roquete. Tivemos também a antevisão, aliás, na meia-final e na final tivemos a antevisão sempre do José Andrade, do Tiago Botelho e do Adrian, da antevisão do voleibol feminino da Taça de Portugal que decorreu este fim de semana. E tem sido muito interessante. Houve um crescimento muito grande. Não, nós só tínhamos tido um crescimento tão grande quando criamos o Patreon. Quando criamos o Patreon, tivemos ali um crescimento de 90 ou 100 patronos, mais coisa, menos coisa. E neste momento, nos últimos 2 meses, voltamos a ter esse crescimento. E é aquilo que já dissemos aqui algumas vezes. O Sporting 160, o objetivo do Patreon era fazer os programas ao vivo. Neste momento, na altura, o nosso objetivo era chegar aos 500 patronos, achávamos que com 500 patronos era possível fazer esses programas ao vivo. Eu diria que neste momento já temos essa capacidade, assim as condições o permitam. Não me parece que faça sentido, mesmo que seja possível fazer com 20 ou 30 pessoas, fazemos nesta altura, quando isto passar, a pandemia, quando tudo estiver de volta ao normal, se é que assim podemos dizer, aí sim fazer os tais 3 programas. Em princípio seriam 3, nós inicialmente só tínhamos contado fazer Porto e Lisboa. Acho que neste momento temos condições para pelo menos fazer o Porto, Lisboa e Algarve. Já tínhamos tratado de um potencial parceiro, que estava tudo fechado para ser o nosso local onde iríamos fazer esses programas ao vivo. Ainda por cima, um parceiro que tem nos 3 pontos tinha possibilidades de o fazer. Vamos ver à medida que for passando, mas sim, mas tem sido muito interessante. E as reações de quem nos ouve têm sido muito, muito interessante. Não só das tuas colunas, que são sempre interessantes para conhecer as pessoas que muitas vezes falamos, seja nas redes sociais, seja onde as virmos. E o pós-jogo tem-se notado também um conteúdo muito interessante. Depois há aqui outros 2 conteúdos que já lá vou, mas o pós-jogo tem sido muito interessante, porque há muita gente que gosta no final de ver o que é que se passa, como é que as coisas foram decorrendo, quais foram as opiniões, Aquele comparado respirar com aquilo fundo. que respirar fundo também ajuda muito. E depois há, obviamente, as antevisões e os balanços que são feitos com o Castro e o tático Jorge, porque realmente são conversas mesmo só de bola, como é o nome da coluna dessa rúbrica, e acaba por ser muito interessante, porque nós olhamos para as televisões e olhamos para os jornais e é muito difícil encontrarmos conteúdos só de futebol, sem ser de falar do habitual penalti ou do mergulho para a área, como agora acabou de acontecer em Famalicão. Quer dizer, passa-se, e isso não quer dizer que isso não tenha que ser discutido, mas é um exagero. E tem sido interessante, por exemplo, o colocamos publicamente durante 2 ou 3 dias, já não me recordo, quando o Castro entrevistou o Carlos Vieira, pareceu-me um tema altamente relevante na altura, pareceu-nos relevante falar do relatório de contas com quem, por exemplo, já tinha feito parte. Acho que era muito interessante, eu gostava de ter, aliás, vai ser uma das minhas notas finais. Achava interessante podermos interagir, conseguíssemos falar com alguém da parte dos Olímpicos, do Sporting, por exemplo. Estou aqui a perguntar se eu fui ao barbeiro. Não fui ao barbeiro, eu é que não tenho cabelo, mas não fui ao barbeiro. Por acaso estou a pensar em ir amanhã, porque eu agora rapo cedo. E pronto, mas pronto, avancemos. Olha, entretanto, o Castro lá de chegar. Não é que eu não conseguia estar aqui uma hora a falar, mas não acho que as pessoas não querem ouvir durante uma hora. Mas vamos avançando, e portanto o Castro há de chegar, e havemos de falar. Enquanto o João chega e não chega, aproveitar aqui para, obviamente, fazer aqui o balanço daquele que foi um fim de semana cheio de jogos do Sporting. O Tigas depois, mais à frente, vai ainda fazer o balanço de todas as jornadas das modalidades, e foram muitas. Portanto, hoje temos aqui um grande, grande programa. Pedro, a Tondela, que era assim uma galinha preta, se me permites efetivamente a expressão, na história do Sporting. Já não ganhávamos lá há 2 anos, creio que há 3 anos. Estive contigo as 2 vezes. Exatamente. Creio que há... Não foi a última vez que nos choveu. Da última vez apanhámos uma molha que ficou para a história. Exatamente, grande. Já tinha havido um jogo em Passos Ferreira antes, não era? Exatamente. Estados juntos também choveu, e depois fomos a Tondela, acho que foi assim uma coisa, e depois fomos a Tondela também passada. Eu não sei qual das molhas foi pior, se foi a de Passos, se foi a de Tondela, mas a verdade é que apanhar uma molha boa que chegue em qualquer um dos jogos. Pedro, falando aqui na Galinha Preta, nós há 2 temporadas que perdíamos em Tondela. Há 3 temporadas, creio que acabou com o jogo empatado, salvo erro. Se eu estiver errada, alguém que me corrija. Achas que depois deste gol de Tiago Tomás no jogo de sábado, achas que esta fase já passou? Olha, a verdade é que este jogo, realmente eu também achava que este jogo ia ser complicado, não porque não sejam jogos todos complicados, mas, por exemplo, Santa Clara e Passos Ferreira eram claramente jogos mais complicados do ponto de vista da qualidade do adversário. O Tondela em casa só tinha perdido com o Braga e com o Vitória Sport Clube, curiosamente, o domínio. E praticamente só faz pontos em casa, tem para aí um ponto fora de casa, uma coisa assim do género. E tinha acabado de levar 4 do Portimonense. Em condições normais, nós poderíamos ganhar o jogo com relativa facilidade. Nós ganhamos bem, o Tondela não teve nenhuma oportunidade. Nós ganhamos aos 81 minutos, mas o Sporting gerou 14 oportunidades de chances para marcar golo, que depois retumbaram em poucas oportunidades flagrantes. A verdade é que o Sporting nunca esteve em causa, ali só esteve em causa, digamos assim, nunca esteve em causa, estou-me aqui a dizer, só esteve em causa a possibilidade de eventualmente não ganharmos, porque todo o jogo foi feito para que o Sporting pudesse ganhar. Bem, podemos obviamente discutir a questão do Sporting não ter feito um grande jogo, e sabemos isso. O Sporting neste momento, como eu já disse, penso que se não foi aqui, foi no pós-jogo, e já disse até ainda recentemente, no Clubhouse, até está aqui o Nuno Mourão, que foi organizado por ele. O Sporting joga contra 2 adversários, joga contra o adversário em campo e joga contra a ansiedade. E a ansiedade vai aparecer cada vez mais, e cada vez que entra em campo, é engraçado que as pessoas têm notado nos backstage e nos vídeos pós-jogos e aquelas coisas que o Sporting colocado, já há algumas diferenças nas caras do Amorim e não sei o que mais. É normal, as pessoas estão a perceber que estão a atingir um momento absolutamente importante da história do clube, que é poder ser, voltar a ser campeões. E, portanto, é normal que, como nós, cada vez vamos ficando mais nervosos, cada vez vamos ficando mais ansiosos. Nós também queremos cada vez mais que chegue o jogo, ficamos ali na expectativa de mais uma vitória. Portanto, nós jogamos contra esses dois fatores. E depois, perdemos o Castro outra vez, e depois temos a questão, que para mim é também é muito importante. Eu, no início do campeonato, lembro-me de ter dito aqui, algumas vezes, que quando o Ruben Amorim iniciou este campeonato, já com os jogadores escolhidos por ele, que era diferente da época passada, eu queria que o Sporting começasse a ganhar, independentemente das grandes exibições ou não. O mais importante era voltar a ter vitórias e uma dinâmica de vitória. E depois, com o tempo, elas aparecerem as melhores exibições. Isso acabou por acontecer. E neste momento estamos a voltar exatamente para mim ao início do campeonato. Sinceramente, neste momento não quero grandes jogos do Sporting. Claro que se jogarmos bem, estamos muito mais próximos de fazer... Se fizermos melhor em campo, estamos muito mais próximos de vencer. E obviamente que isso traz vantagens. Mas o que eu quero neste momento é ganhar. Para ganhar, seja ele de que forma for, um zero, de forma for dentro do campo, não é? Não sou como os outros. Claro. De forma for. Dentro do campo, ganhar um zero, seja com um golo aos 80 ou aos 5 minutos, vale na mesma aos 3 pontos. O que eu quero é que o Sporting continue a ganhar, que faça aquele seu caminho que tem mostrado. O Sporting é, neste momento, se organizarmos as ligas europeias, se fizermos o top 10 das ligas europeias por coeficiente da Europa, Portugal obviamente está nesse top 10, o Sporting é a única equipa que ainda não perdeu. É uma coisa interessante, assinalável, não vale títulos, não vale nada, obviamente, não vale nada no sentido, para já ainda não vale nada, mas é significativo e mostra que esta equipa tem, olha, tem aquilo que nós acabamos por ver quando se marcou o golo, aquela união, aquela forma incrível de estarem completamente unidos para atingir um objetivo. Aquilo que foi o mote de campanha do Varandas, acabou por, nunca o Varandas ter conseguido, mas acabou por esta equipa ter conseguido transformar aquilo que era a maior bandeira desta direção, acabou por ser a equipa em campo, de uma forma absolutamente incrível, com um comunicador fantástico, que é o Ruben Amorim, porque cada conferência de imprensa, cada antevisão, cada vez que ele fala, é incrível, acabou por ser ele fundamental para esta união, que tem funcionado muito bem. E que neste momento é tão importante e esperemos que continue, porque realmente o Sporting está muito próximo de atingir o seu principal objetivo, que neste momento é um bocadinho diferente do que era no início do campeonato. No início do campeonato, se calhar, claro, muitos de nós não pensaríamos em ser campeões. Neste momento, obviamente, é óbvio, é jogo a jogo, mas é óbvio que isto reduz-se a duas coisas. Se formos campeões, vamos ficar todos contentes e vai ser uma explosão de alegria, que basta ver pelos vídeos que surgiram, desde Tondela até Coimbra, Via Longa, sei lá onde, Lisboa e por aí fora, e basta ver isto, ou então será uma desilusão absolutamente também épica. A verdade é que nós neste momento estamos numa encruzilhada que vai dar para um ou para outro caminho, ou dá para uma explosão absolutamente épica, ou dá para uma desilusão que eu acho que ainda seria mais triste do que a emoção de ganhar um título, e portanto é isto que nós neste momento temos. E João, bem-vindo, depois de todos os problemas técnicos, acabaste por conseguir chegar ao Sporting 160 desta noite, portanto, antes de mais nada, bem-vindo. Pergunto-te como é que viste um Tondela com linhas tão baixas que acabou por dificultar tanto a vida ao Sporting este sábado. Boa noite, Mariana, boa noite, Pedro. Confirmem só se vocês estão a ouvir bem. Estamos sim, senhores. Ah, o meu PC, não sei o que é que se passou aqui, parece o VAR do jogo Famalicão Braga, está assim com alguns problemas, parece o VAR realmente do Famalicão Braga, e portanto até peço desculpas por não comentar no YouTube, porque só tenho mesmo o browser aberto para que isto não vá outra vez ao ar. Em relação então ao jogo do Tondela, Tondela jogou conforme eu tinha adivinhado que ia jogar em 5-4-1, tinha falado disso ao tático, e depois desdobrava-se em 4-3-3, mas com o bloco totalmente recuado. Não tem nada a ver com o Santa Clara, que quis sair a jogar, o Tondela foi realmente uma equipa mais fechada, tapar todos os caminhos possíveis e imaginários para a sua baliza. O Sporting apresentou-se de uma maneira um bocadinho diferente, acho que o João Mário saiu um bocadinho mais do bloco, ou seja, o João Mário um bocadinho mais encostado para um lado, para dar mais uma linha de passe, e acho que jogámos com o Nuno Santos também, mais junto à linha para dar mais largura. Portanto, acho que foram essas as duas dinâmicas diferentes que o Amorim pensou para este jogo. Portanto, João Mário um bocadinho mais afastado, ali o Pote depois a recuar um bocado para ser o terceiro médio, mas depois o Nuno Santos muito mais encostado à ala, que era para abrir o jogo para termos mais largura. Acho que também entramos melhor um bocadinho do que tínhamos feito contra o Santa Clara. O Sporting foi logo muito mandão no jogo e, portanto, o Sporting tentou desde logo acercar-se da baliza do Tondela com a calma que nos caracteriza. Portanto, ainda não conseguimos meter aquela grande velocidade no jogo, não conseguimos fazer ainda o jogo interior, porque o Tiago Tomás não tem essas características e quando as equipas jogam em bloco baixo é muito mais difícil o Tiago Tomás explorar a profundidade e, portanto, é muito mais fácil ser uma presa mais fácil para os adversários. No entanto, o Sporting foi levando as coisas um bocadinho melhor do que nos fez no Santa Clara, que eu acho que só tivemos mesmo o lance do golo na primeira parte e tivemos ali dois ou três lances que podíamos ter marcado. Neste caso, o Tiago Tomás foi o protagonista, falhou os dois golos, mas a verdade é que depois via a redimir-se no final. Deixa-me dizer que o Tiago Tomás só tem 18 aninhos, para as pessoas que pensam, e eu falei nisso no pós-jogo, foi contigo, não foi, Pedro, que eu falei, que é um milagre. Nós estamos a lutar pelo título com um menino de 18 anos. As pessoas não esperam que o Tiago Tomás vá marcar 15 golos aqui a primeira época, jogar numa posição que nem é ideal para ele. E, portanto, ele tem, neste momento, ele tem jogados 1.235 minutos na Liga, tem 3 golos, uma assistência, nenhum destes golos é de penalti. Tiago Tomás, 18 aninhos, chamado agora à seleção sub-21, e a verdade é que a Amorim tem feito um verdadeiro milagre, porque se olhamos para o plantel do Sporting, a verdade é que por mais qualidade que tínhamos e temos, porque a maior parte, e depois até posso fazer aqui as contas, dos golos, mais 50% vem das aquisições, mais 50% das assistências da Liga também vem das aquisições deste ano, mas é verdade que o Amorim tem feito aqui um excelente trabalho. Depois, o que é que foi necessário para desbloquear o jogo? Realmente estava difícil desbloqueá-lo, já que Tiago Tomás não tinha marcado. Foi necessário trazer a qualidade de Daniel Bragança, para o Sporting circular muito melhor a bola e mais rápido. Foi necessário trazer dois abrelatas. Giovane entrou mais cedo, esta vez, graças a Deus, e Tabata. Isto porquê? Dois jogadores que, apesar de poderem ser marcados, obviamente têm uma qualidade um para um superior aos demais do Sporting, e isso pode realmente facilitar e ser um facilitador para criar ocasiões, ganhar faltas, estarmos mais perto da grande área adversária. E conseguimos, com isso, realmente criar algumas situações. Tabata começa a iniciar a jogada que faz o golo. Daniel Bragança também tem um papel preponderante nessa jogada. E depois a bola acaba de sobrar para Tiago Tomás. O Pedro Gonçalves também tem ali um bocado de sorte, porque nem foi um passe ali e a bola acaba a sobrar para Tiago Tomás e acaba por fazer um bom golo. E, portanto, o Sporting foi isto, praticamente em Tondela. Depois recuamos, se calhar um bocadinho mais, mas o Sporting sente-se confortável sem bola, defendemos bem, embora eu acho que o lado esquerdo tenha sido um bocado desprotegido. Deixa-me salientar também a entrada muito bem do Mateus Reis, mais uma vez, um jogador que veio a custo zero, há que referir, e que tem mais uma boa entrada, se calhar poderá ser titular no próximo jogo, já que o Coates não vai jogar, e poderá ser, ele ou o Neto, uma das soluções para entrar, não para a posição de Coates, eu acho que irá jogar Fedal, mas depois para o lado esquerdo eu acho que vai jogar o Mateus Reis, digo eu. Mas depois o Sporting isto, é raça, é querer, até o último minuto. Também há de salientar que o Tondela, apesar de fazer toda a pressão e defender bem, é verdade que se vai cansando, e à medida que o tempo vai passando é muito mais fácil, o que o Amorim explicou, é muito mais fácil depois de entrar um Giovanni no Tabate e apanhar defesas como o Tavares do Tondela já desgastados, é muito mais fácil para os jogadores desequilibrar no um para um, se os adversários estiverem cansados ainda é muito mais fácil, vão surgir oportunidades, vai acabar por haver espaços, e por haver acabado por haver espaços nessa deslocação, por exemplo, do Daniel Bragança, quando a bola está no Mendes para cruzar, o Daniel Bragança faz uma diagonal para o lado esquerdo em que leva o Tavares com ele, o central, e depois quando há o cruzamento do Nuno Mendes, a bola ressalta para o Tiago Tomás, e o Tavares não estava na área, não estava ali perto do Tiago Tomás, e o Tiago Tomás encostou. Portanto, é preciso verificar esses pormenores. O Sporting, nos últimos minutos, é muito forte, não só pela crença, até ao fim, não só pela irreverência também da juventude, ter aqui um bocadinho de juventude também acho que ajuda, porque fisicamente são jogadores estão no auge, não é? Têm ali tudo para correr bem, e depois o Sporting acaba por aproveitar esses momentos. Agora, é preciso dar mérito, não é Estrelinha, não é Constelação, não é o Antero, é mesmo muito trabalho, como se vê também nos insights, é mesmo muita união de grupo, e isso consegue-se graças também à qualidade que é não só do Amorim, mas também de toda a equipa que está a acreditar num objetivo único. Toda a gente sabe qual é o objetivo, sabe que o jogo é jogo a jogo, era um jogo muito importante para a semana, são todos jogos importantes, são todos finais até ao fim, mas a verdade é que sempre que vamos ganhando um, falta menos um para o final, isso é o que conta. Faltam 11 jogos, 11 vitórias para alcançar o título, mas é jogo a jogo. Mas para a semana é um jogo, apesar de hoje o Famalicão estar aqui a ser prejudicado lá com aquele lance do VAR, o jogo ainda está 2-1 para o Braga. A verdade é que para a semana joga-se um Braga-Benfica e, portanto, alguém vai perder pontos, se calhar até vão perder os dois, não sabemos, e isso é importante, o Sporting nos próximos jogos, até Braga, ganhar os jogos todos, para irmos muito confortáveis para Braga, da mesma forma que fomos mais confortáveis para o Dragão. Eu acho que isso é o essencial, mas já lá vamos também ao Guimarães. Agora, já lá iremos. Deixa-me salientar também que é incrível como o João Pereira tem 4 minutos na Liga e já tem um amarelo e uma expulsão, portanto é muito fácil expulsar os jogadores do Sporting, sem público, ouve-se tudo o que dizem, e se vamos expulsar toda a gente que diz uma asneira no campo, acho que vamos acabar sem jogadores, e portanto continua a ser muito fácil expulsar os jogadores. Ver o penalti de hoje que o Braga teve e não ver o penalti do Pizão ao Tiago Tomás faz-me pensar que isto vai ser o campeonato até ao fim, porque não nos vão deixar ganhar mais espaço, já se percebeu que isto vai ser uma disputa até ao fim, porque os lances estão a começar a aparecer, estão a ser evidentes, sem falar na arbitragem, mas a verdade é que se começa a ver que isto vai ser uma luta jogo a jogo até ao fim. E é essa mesma luta que o Sporting tem que ganhar. Neste momento, apesar de faltarem 11 jogos, diz-se que faltam mais ou menos 8 vitórias para isto acontecer, o que vai bater precisamente no jogo em Vila do Conde, onde nós tivemos os 3 pela última vez. Mariana, deixa-me fazer Pedro, duas coisas. Uma, está muita gente a dizer que o Castro está pálido, portanto tem que apanhar. Isso é da luz, tem muita luz aqui. Posso ou então chegar. Tens que ir apanhar sol, já podes ir à cor. Assim fica muito mal, não, assim não que assustes. E dizer que em relação ao sub-21 que estavam aqui a perguntar, os campeonatos estão parados. Se nos qualificarmos para a fase seguinte, os campeonatos não param, ficamos sem os jogadores, como é óbvio. Exatamente. Um dos casos mais problemáticos é o Pote e o Bragança. São 3, é o Pote, o Bragança. E o TT. Portanto, se eles qualificarem para a fase seguinte... Não, e o Max, são 4. E o Max, sim, mas o Max não tem jogado, estou a dizer os que têm sido... Ah, sim. Têm sido mais... estavam aqui a perguntar no canal, os 3 primeiros jogos não há competições, mas depois, se passarmos para a fase seguinte, há pelo menos um jogo, ou dois, que aí poderemos ter que ficar sem eles, e entram outros, também, também temos tempo para descansar. Já agora, responder só aqui ao Simão, que está a perguntar o Patreon. O Patreon não tem nada que saber, é ir ao patreon.com/sporting160, e subscrever, na prática aquilo custa, sinceramente já não me recordo se é 2 dólares ou 2 euros, acho que é 2 dólares. A coisa está só a vir em dólares, agora já existe outras moedas, é 2 dólares por mês, quem está a perguntar, é 2 dólares por mês, é o preço quase simbólico, que era o que nós na altura achamos que fazia sentido, e quem quiser pode cancelar logo, ou aquilo não precisa, é como o Netflix, essas coisas da vida, fica só o esclarecimento que tinham pedido aqui. E se precisarem depois de uma ajuda também, teremos todo o gosto aqui em ajudar-vos mais especificamente na dúvida que tenham. Pedro, ainda antes de irmos aqui ao jogo com o Vitória, vai ser um jogo em Alvalade, vai ser um jogo complicado. Deixa-me, e eu sei que nós não somos de falar de arbitragens aqui no Sporting Sendicenda, mas a verdade é que o amarelo a Coates, que o deixa de fora precisamente... de um jogo tão importante como é o jogo com o Vitória, depois de tantos jogos onde Coates já estava aqui em risco, onde Coates correu o risco efetivamente de não jogar o clássico, inclusive, onde o Sporting tem sido exímio na defesa e somos a defesa, continuamos a ser a defesa menos batida do campeonato. Como é que tu viste este amarelo ao Coates e depois viste aquela falta onde o Tondela reclamou o tal segundo amarelo, sendo que o primeiro poderá nem valer a cartolina amarela? Mariana, deixa-me só corrigir, porque eu tarde tinha visto uma informação, entretanto já fui confirmar, os jogos dos quartos de final só são dia 31 de maio, eu estava aqui no site do Campeonato Sub-21, significa que a primeira fase, que são três jornadas, vai se realizar agora sem os campeonatos a decorrer. E depois, só dia 31 de maio. Os quartos de final é no dia 31 de maio, as meias-finais é no dia 3 de junho. Não, não prejudica o campeonato, nenhum jogo. E no, exatamente, e o campeonato no dia 6, e a final no 6 de junho. Portanto, a segunda fase do Europeu de Sub-21, portanto, está dividida em duas fases. Há esta primeira fase de grupos, que acaba no dia 31 de março, e depois a segunda fase, dos que qualificarem, começa a 31 de maio e vai até 6 de junho. Está feito. Nem podia ser. Aqui pessoas também já dizer, o Michael Fortuna também já está aqui a dizer. Não podia ser, porque caso isso... Já não digo nada. Eu já não digo nada. Com falta de calendário, com europeus, com olímpicos... Não pode. Íamos pedir dispensa dos jogadores. A questão aqui, Pedro, é quando representa a situação do campeonato. Não, tantos jogadores, íamos pedir dispensa. Uma pandemia, não sei se... Enfim, não inventavam para as regras, mas ainda bem. Quer dizer que não vamos ter grandes problemas. Enfim, oh, Mariana, eu sobre a arbitragem, sinceramente, não estou farto de... Sinceramente, eu já disse isto aqui algumas vezes. Não me parece que os três grandes possam queixar este ano do ano. Algumas vezes têm sido denunciadas, já tivemos aqui casos em que fomos denunciados. Outros já fomos prejudicados, não acho sinceramente, não tem nada a ver, por exemplo, com o campeonato 15-16, onde a coisa parecia Exato. Diferente, vou dizer parecer, não, acho que não, aliás, estar a falar de arbitragem, eu acho que muita gente poderá querer pegar na arbitragem para tentar tirar mérito, principalmente os adversários, têm utilizado muita arbitragem para tirar mérito. É óbvio que há coisas que se estão a passar que só se passam com o Sporting. Esta coisa da que falamos aqui da semana passada, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, é pá, só uma vez é que tivemos que ir buscar um árbitro à bancada para apitar um jogo de Sporting, porque fizeram greve, foi ao Sporting, não fizeram greve com mais nenhum clube. Portanto, lembraram-se daquela vez de grupo. Quando houve um ano em que nós fizemos luto por causa da vergonha que tinham sido um início de campeonato absolutamente miserável, como nunca tinha acontecido em Portugal. Portanto, essas coisas, eu sinceramente não... O Coates... felizmente tem andado a evitar, é um jogador que desse ponto de vista, e já falamos aqui na semana passada sobre isso, tem estado completamente diferente, seja porque o treinador o colocou a jogar de uma forma diferente, seja porque ele, como é neste momento o patrão e noutros anos não era ele, digamos, o principal líder da defesa, a coisa tem sido diferente. A verdade é que não vai servir de forma alguma de desculpa. O Sporting não terá, o Castro já deu no pós-jogo, já avançou que na opinião dele provavelmente seria o Fedal no centro, o Mateus Reis e o Gonçalo Inácio, foi isto? Sim, exatamente. Era assim que eu iria. Era assim que eu iria. Eu acho que se não for assim, ou se for o Neto, ou se for, eu acho que não, seja quem for, acho que vamos ter, claro que perdemos alguma da qualidade. Não só, primeiro, porque o Coates defensivamente tem estado muito bem, e depois porque, como todos sabemos, é o maior avançado do Uruguai em Portugal, e, portanto, é uma vantagem quando joga pelo Sporting, tem a possibilidade, pelos vistos o Famalicão empatou, e, portanto, quer isto não... dizer... Hã? Não é? Acho que sim. Não vou aparecer aqui. Ah, mas espera aí. Não, aqui no site, já está. Acho eu, 2-2. Olha, acabei de receber, 2-2. E, portanto, quero isto dizer que não estou sinceramente preocupado desse ponto de vista. Acho que o que nos temos que preocupar, e vamos falar, se quiseres, posso até fazer aqui já um pequeno gancho para o jogo com o Vitória, que acho que isso que é o mais importante. O Sporting, o Vitória, repara, é uma equipa muito, muito instável, e tem sido uma equipa que eu tenho acompanhado com alguma regularidade dentro dos jogos. É uma equipa muito instável do ponto de vista de exibicional. É uma equipa que é capaz de fazer exibições tão más como a primeira parte em Braga até aos 35 minutos, onde podia estar a levar 2 ou 3, reage e tem os últimos 5, 7 minutos da primeira parte com a bola à barra e o início de segunda parte em que podia ter feito 1 ou 2 golos e se calhar ter levado aquilo para o empate e até melhor, e a seguir sofre o 3-0, como a seguir recebe o Gil Vicente e entre expulsão e não sei o que mais e leva 4, de uma equipa que também não estava propriamente nos melhores momentos. Aliás, para a semana vamos e ter... Quanto ao Farense, com mais um, deixou-se empatar. Exatamente, o Farense é uma equipa que às vezes é capaz de fazer uma boa exibição fora de casa, mas em casa tem sido um terror. Engraçado que é talvez das equipas que está a sofrer mais por não ter público em casa. Se há equipa que... Não, quer dizer, não consigo arranjar aqui uma correlação, obviamente, mas Nós habitualmente sabemos que o Vitória é uma equipa fortíssima em casa, por tudo aquilo que representa o apoio em Guimarães, no seu estádio, no Dom Afonso Henriques. Este ano tem tido jogos muito irregulares em casa, é uma equipa que é fortíssima no último terço de terreno, da parte ofensiva, onde tem jogadores ali com muita qualidade. Já disse o Edwards, o Quaresma, o João vai já dizer uma série deles, o Marco Edwards, o Quaresma, ele vai já dizer aqui uma série deles e falará melhor já do ponto de vista tático. E isso, nós temos que nos preocupar com isso. Temos que preocupar com isso porque há sempre aqui um clube à espreita de ser o primeiro a tentar fazer a surpresa do campeonato, que é ganharmos. Essa é a grande surpresa. Eu acho que neste momento a grande surpresa até é empatar, dado que se não for um dos grandes, não tem sido fácil. E, portanto, o que nós temos que fazer o que eu espero e o que o Ruben terá que fazer, obviamente. Vai adaptar a defesa, vai colocar a equipa, tem que alertá-los para estas questões que nós temos tido nos últimos jogos. Nós olhamos para a equipa de Sport e dizemos sempre, eles acreditam sempre. E se o golo tanto pode surgir aos 20 minutos e depois estarmos até ao final sem fazer nada e depois recuperamos, como aconteceu com Santa Clara, como podemos esperar até aos 80 minutos e tu vês que a equipa não muda, obviamente. Não, a Daniel Bragança tem sido importante. Sempre que entra nos 6 jogos que estivemos a perder ou empatados, demos a volta. Mas a verdade é que é uma equipa que acredita sempre. Mas, como se costuma dizer, estas coisas não duram sempre. Se não jogarmos relativamente bem, eu espero que dure e que continuemos assim até ao final. Portanto, o que eu quero é, obviamente, acabar este mês de março, porque só vão haver 3 jogos para o campeonato. Já fizemos 2 com mais uma vitória. Se o Braga hoje empatar, passamos a ter outra vez 10 pontos de vantagem. Neste caso, passa a ser 10 pontos sobre o Porto, não é? Penso que sim. Não é? Se o Braga empatar, sobre o Porto, porque o Braga fica a 11, é isso, não é? Exatamente, é isso mesmo. Não é mal. Certo. Não estás a dizer bem. E, portanto, isso é que acaba por ser importante. É uma jornada que era bom, recuperaríamos aqui aquele pontinho que já tínhamos tido em tempos, que foi com o empate do Dragão, que o Braga depois acabou por recuperar. Mas isso, para mim, é o mais importante. É olhar, exatamente, que na prática são 9, porque se for com o Porto, os 10 pontos na prática são 9. Mas com o Braga seriam 9 e podiam ser na prática 8 ou 9, mas também não sabemos. E relevante, obviamente, aqui o mais importante é continuar o nosso caminho e se fizermos o nosso caminho não precisamos dos outros para absolutamente nada. É uma pena, o Coates também, olha, é de maneira que ele limpa, tem agora 5 amarelos para dar em não sei quantos jogos, quando faltam para o campeonato, é 10 jogos ou 9, ou quantos faltam para o final do campeonato, o que é uma margem bastante razoável para não perdermos mais, e portanto isso até acaba por ser importante para o clube. Vamos ver. Não estou preocupado, sinceramente. Acho que a equipa tem armas suficientes para dar uma boa resposta, sabendo claramente, e isso para mim já disse aqui várias vezes, eu acho que provavelmente estamos perante a defesa mais eficaz de sempre da história do Sporting. Até o momento, não me lembro de ver uma defesa tão eficaz, fazer tantos jogos enquanto o adversário fica a 0, dar-nos uma segurança completamente. Este jogo é a prova disso. O que nós estávamos preocupados era quando o Sporting aqui ia marcar. Nós nunca estivemos preocupados. Sim, o que nós chegamos, a ansiedade, a ver as batidas cardíacas, aquela coisa toda era. Quando é que o Sporting marca? Nunca foi, em momento algum, será que vamos sofrer? Não. Isso realmente poderia acontecer noutras alturas, mas neste momento, com a eficácia que esta equipa está a ter e com a forma que o Sporting tem jogado, o que tem nos preocupou nesse jogo do fim de semana é quando é que nós íamos marcar. E é isso que nos deixou tão nervosos. E obviamente, acabamos por conseguir o principal objetivo, que é vencer o jogo. E de 3 em 3 a somar vem o Guimarães, João. Um jogo onde vamos sem Coates, mas que se fala aqui de um possível regresso de Paulinho, que pode efetivamente fazer a diferença, sendo neste momento o ponta de lança da referência do Sporting. O regresso de Paulinho, um regresso que se saúde, eu acho que vai ser importante para esta ponta final. Vai ser fundamental, digo eu. Não estou a crer que o Tiago Tomás possa ir para o banco, até acho que podem jogar os dois, portanto, são compatíveis. Jogar o Paulinho, o Pedro Gonçalves na esquerda e o e o Tiago Tomás na direita. Depende muito da análise do Amorim do adversário. Se o adversário defender muito bem, muito bloco baixo, cortar a profundidade, eu acho que Nuno Santos é preterido, e aí Tiago Tomás pode-nos acrescentar uma presença mais na área, também ataca bem a profundidade, mas pode-nos dar aqui uma maior presença. Caso contrário, eu acho que Paulinho será sempre titular e depois Tiago Tomás poderá ir ao banco, entrando Tabata ou Nuno Santos, consoante realmente a análise do adversário. O Guimarães, deixa-me dizer que é uma equipa que vai ter os dois centrais castigados para o Alvalade, portanto vai ser jogar o seu melhor central, que é o Muninho, mas também o Sulemani não vai para o Alvalade. Deixa-me também te dizer que o Guimarães, por exemplo, joga habitualmente num 4-3-3, onde na direita costuma apresentar o Edwards ou o Quaresma lá na frente, no meio costuma jogar o Oscar, pode jogar o Bruno Duarte, e do lado esquerdo pode jogar normalmente pode jogar o Rochinha, também pode ir aí o Quaresma. E porquê é que eu estou a dizer estas coisas? Porque são aquilo que o Pedro frisou bem, o ponto forte do Guimarães, na minha opinião, as mais-valias estão do meio campo para a frente. O meio campo também tem jogadores interessantes, como o André Almeida, ou como o André, que é até o, se eu não me engano, o melhor marcador da equipa, embora muitos gols tenham sido penalti. Não, o melhor marcador acho que é o Oscar Estupiná. Mas é uma equipa que vai ter muitas dificuldades cá atrás, porque vai jogar sem centrais, não é? Mas o Sporting vai ter que jogar o seu jogo normal. Ou seja, o seu jogo normal é ter posse, ter calma, não perder a bola na construção, porque lá está, o Guimarães tem jogadores muito bons que podem desequilibrar um por um e depois causar alguns desequilíbrios de vantagem numérica para eles. E, portanto, o Sporting vai ter que fazer o seu jogo. Agora, vai ter que criar outras dinâmicas ofensivas, digo eu, para tentar garantir o jogo mais cedo e para tentar desposicionar um bocadinho o Guimarães. Ou seja, é isto que tem acontecido, já aconteceu em vários jogos com o Passos, que resolvemos o jogo cedo, porque depois sentimos muito confortáveis a defender o próprio resultado, a vantagem que nós possamos ter. E isso é que eu acho que é o ponto forte da equipa do Sporting. Mas para isso precisamos de ter maiores dinâmicas ofensivas, e daí a tua questão de Paulinho. O que é que o Paulinho pode trazer? Segurar a bola, fazer combinações interiores, fazer apoios frontais, neste caso com o Pedro Gonçalves, que eu acho que vai ser muito importante a relação destes dois jogadores, mas segurar a bola para o bloco do Sporting poder subir, o que não acontece com o Tiago Tomás, raramente consegue manter a bola ali 3 ou 4 segundos, de modo a que o bloco do Sporting suba e assim ataque com maior qualidade, perdendo logo ali a bola ou passando logo a bola, o bloco não consegue subir. Com o Paulinho, percebe-se que é isso que o Ruben Amorim pretende do Paulinho, pretende igualmente que o Paulinho tem uma boa capacidade de distribuição de jogo e depois aparecer na área também para a finalização, acho que vai ser importante, e portanto tudo isto junto, o que interessa é a vitória. E eu estava a falar com o Pedro no pós-jogo, que foi, já me estou a lixar se o Sporting joga bem ou joga mal. O fundamental para nós é os 3 pontos. E é por isso é que é o jogo a jogo. Porque à medida que vamos ganhando os 3 pontos, não só falta menos jogos, mas como eu acho que os adversários começam a desmoralizar. Porque nota-se nas reações, não sei se vocês têm reparado, sempre acaba o jogo de Sporting, aparecem nas redes sociais a malta do Porto, do Benfica e tudo, e jogam nada, mas ganharam. É desmoralizante. Nós andamos anos e anos, exatamente também como eles estão a andar agora, que era, o Sporting ia atrás e podia ganhar 3 jornadas seguidas, mas eles também ganhavam, e nós nunca fazíamos tipo um breakpoint, nunca conseguíamos recuperar os pontos. E é desmoralizante para qualquer jogador e para os adeptos. E nós a manter, acabou o jogo em Famalicão, e nós a manter esta vantagem, eles claramente vão desmoralizar e vão começar a olhar mais para o lado do que olhar para a frente. Ou seja, a luta poderia ser uns com os outros e deixando o Sporting um bocadinho mais à frente. Mas para isso é o que te digo, Mariana. A tua pergunta, Paulinho, muito bem, acho que vai ser fundamental. Guimarães, uma equipa perigosa no ataque, mas com o Sporting, que obviamente ganhamos 4-0 lá, o Sporting em Alvalade o Sporting em Alvalade com o Vitória, eu vou deixar de dizer, temos uma grande vantagem em termos de gols, e já agora vou propor aqui um jogo. Vou propor aqui um jogo para vocês tentarem adivinhar. O Sporting tem 26 vitórias em Alvalade, 9 empates e 4 derrotas para a Liga, 82 golos marcados, 30 sofridos quanto ao Vitória de Guimarães. Portanto, 26 empates, 26 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 82 golos marcados, 30 sofridos. E agora vou-vos fazer aqui um pequeno quiz. Pedro e Mariana, desde 2013 até à data, em jogos em Alvalade, em jogos em Alvalade, e aqui também para o público, vamos lá ver quem adivinha, quem é o melhor marcador do Sporting nestes confrontos? Em Alvalade. Sporting. Desde 2013. Contra a Vitória? Contra a Vitória, em Alvalade. Em Alvalade, contra o Vitória. Desde 2013, desde que o Bruno Carvalho foi presidente. Talvez Nani, não? Não, pode ser um bocadinho mais atrás, então, peço desculpa, pode ser mais atrás, desde 2012, para aí. Sim, mas sim, ok. Portanto, quem será? Tentem adivinhar o melhor marcador nestes jogos. Peço desculpa, Pedro, desde sempre, acho que é desde sempre, estava aqui a ver e tinha aqui jogadores antigos. Monteiro. Ou pelo menos, olha, desde 2000, não. Monteiro, não sei se será, Monteiro, não me lembro de marcar contra o Vitória, nem o Liedson, não é de certeza que o Liedson nem lá estava. Não, o Liedson é o segundo melhor marcador, com 5 golos. O primeiro é Alberto Acosta com 6 gols. Ah, é o Acosta. Tinha que ser alguém mais até, porque não me lembro de ser dos pontas de lanças recentes em Alvalade, pois. Mas estão aqui a dizer Slimani, Slimani também fez 5 golos. É inacreditável, mas temos aqui Alberto Acosta, Liedson e Slimani, e depois João Pinto com 4, portanto, era só uma brincadeira convosco, salvar aqui o grande Alberto Acosta. Alberto Acosta. Já agora, para as estatísticas, eu partilhei este ecrã, porque foi... todas as semanas, já falamos aqui várias vezes do Observatório do Futebol Internacional, o CIES, que é na Suíça, e eles lançam sempre um tópico todas as semanas e fazem um post e umas tabelas sobre isso, e esta semana tem a ver com a percentagem de vitórias dos jogadores no 11 titular desde 15 de 3 de 2020 até 10 de 3 de 2020, ou seja, apanha uma grande parte do campeonato da época passada e do campeonato de agora, e é curioso ver, dá para perceber que a tabela, como é óbvio, é ocupada por Porto e Sporting quase na totalidade, obviamente, o Porto foi campeão ano passado, Sporting lidera o campeonato, até por aqui dá para ver porque é que o Sporting lidera o campeonato, e é curioso que ver que o jogador da nossa liga, que está em primeiro lugar com mais vitórias, é o Fedal, que tem 85% de vitórias neste último ano, portanto 17 em 20 jogos. Depois tem o Adam, o Pedro Porro, o Nuno Mendes, o Coates, e só depois é que aparece o Galeno do Braga, o Marega e depois outra vez o Pedro Gonçalves, e portanto, uma estatística curiosa. Já agora, vou-te dar aqui outra, o jogador com mais minutos é o Rui Patrício, com 1890, e a de assistências, quem tem mais assistências nestes jogos tem o Vieto, o Jefferson e o Acuña com 2. De resto, há muitos jogadores com uma assistência, mas tipo, 2, é só o Vieto, o Jefferson e o Marcos Acuña. Esta curiosidade incrível. De não aparecer assim grandes jogadores assim de ataque a fazer grandes assistências, portanto, tirando. Olha, e entretanto, em Inglaterra, o Wolves Liverpool teve parado 20 minutos porque o Patrício Cidmaca levou uma joelhada na cabeça do Cody, acho que foi do Cody, exatamente, já está a correr o vídeo na net, teve que sair de maca. Siga. E esperemos que esteja tudo bem, a verdade é essa. Meninos, nós já falámos sobre, aliás, vocês já falaram sobre isto no pós-jogo. Falamos aqui, Pedro, da possibilidade de Jovane ser titular, que neste caso, face aos jogadores que temos tido como 11 bases, não tem sido uma das opções de Rubén Amorim, acaba por entrar quase sempre em todos os jogos e acaba por fazer aqui a diferença. Porquê que tu achas que isto está a acontecer? Vem do histórico de lesão dele? Vem de uma questão de poupar o jogador em termos físicos face às lesões que já teve? Porquê que tu achas que isto acontece? Eu tinha apontado ao Castro se achava que o Jovane podia ser titular no pós-jogo. No pós-jogo falamos sobre isso. É uma questão curiosa. Eu sinceramente acho que nesta altura, mais do que, e a resposta também no Castro na altura foi sobre esse, foi nesse sentido, e fez tudo, e pareceu-me completamente consensual e também entendi que era talvez a resposta mais consensual. Não há necessidade de mexer numa equipa que está a ganhar, quer dizer, isto é a velha história, né? Faz um bocado lembrar a questão do Neto, muita gente no início do campeonato também dizia para tirar o Neto, e o Ruben Amorim deixou estar enquanto entendeu que o Neto era o jogador que melhor dava à equipa dentro daquilo que estava a acontecer. A verdade é que o Sporting mantinha um bom ritmo de golos, poucos golos sofridos, quando houve uma situação em que o Gonçalo Inácio entrou e acabou por dar mais à equipa, o Ruben Amorim entendeu que ele passaria a ser o principal. E eu acho que aqui é um pouco isso. Todos nós olhamos e dizemos assim, e não é só o Jovane, o Bragança também, são dois jogadores que nós olhamos e dizemos assim, epá, faz sentido? São jogadores que poderiam ser titulares? Sim, eu diria que sim. Não me estranharia a mim nem a ninguém, digo eu, se eles fossem titulares nos próximos jogos. No próximo jogo. Era normal pelo rendimento que têm tido. Agora, também não me estranho nada, nem acho fora de normal, se o Ruben Amorim utilizar a velha máxima, que a equipa que ganha não se mexe e que a equipa está bem. Quer dizer, estas coisas, imagina, mexe e depois corria mal. Para que é que mexeu? Para que é que não estava? Epá, é sempre, porque isto depois é sempre, não é? Como dizia o famoso Jaime Pacheco, é sempre uma faca de dois legumes. Isto é sempre um problema. Eu acho que nesta altura não me espantaria que eles entrassem como titulares, da mesma forma que percebo que estão neste momento os que estão a titulares porque tem funcionado bem. Podemos dizer que podemos voltar a falar do que já dissemos no início, a equipa não tem estado bem, não tem sido exibições, mas o objetivo principal tem sido conseguido. Eu até diria que provavelmente neste jogo com o Tondela só não conseguimos mais porque tivemos um Pedro Gonçalves menos em forma, tivemos um Nuno Santos completamente apagado, tivemos menos Palhinha, tivemos menos João, houve jogadores que tiveram menos, e portanto, que não é garantia que no próximo jogo não vá acontecer isso, porque podemos ter uma coisa completamente diferente, e portanto, acho que essa será a principal. Não estou a ver, seja questões de lesões ou outra questão qualquer, é evidente que são dois jogadores, tanto o Jovane como o Daniel Bragança, que quando entram, mexem na equipa. O Daniel Bragança está aprovado estatisticamente, não, acho que... Exato, não, os números falam por ele. Ganhamos sempre. E está aprovado por o que nós olhamos e vemos do jogador, como é óbvio, mas também está aprovado estatisticamente. Pedro, o Daniel Bragança, realmente, o Ruben Amorim, eu falei isto contigo, lembras-te? Nesta altura tem 219 minutos só na Liga, o que é muito pouco, e Ruben Amorim já tinha dito que a culpa é dele, porque existe realmente muita qualidade. Ele tem uma assistência para golo, tem entradas fantásticas em campo, conforme eu disse, dá a possibilidade de mais qualidade de passe, mais velocidade no passe, na circulação de bola, fundamentalmente. Mas só tem 219. Por exemplo, o Jovane, aquele que tu referiste bem, reparem, o Jovane foi titular no início da época, não é? Foi o nosso ponta de lança no início da época, vocês não se esqueçam disso. O Jovane tem 471. É realmente também muito pouco, mas também tem mais lesões, tem 3 golos marcados, 1 assistência, mas é verdade que o Jovane, em termos de remates, de percentagem de remates, de eficácia de remates, é dos melhores jogadores do Sporting, ou seja, com a quantidade de remates vão muito à baliza. Mas é como tu dizes, isto aqui, o Ruben Amorim pode ter optado por realmente manter as rotinas e jogadores que deu mais garantias, sabendo que pode contar com estes quando entrar, e sempre que eles têm entrado também têm respondido, e portanto o Ruben Amorim aqui, uma coisa interessante se calhar de frisar é o seguinte: não é fácil os jogadores entrarem com supostamente, teoricamente tem que ser assim, tem que entrar e trazer qualidade e vir com força, mas não é fácil ao longo do campeonato gerir um plantel em que a maior parte dos jogos jogam 11, 12, 13 e o resto vai entrando poucos minutos, não é? Estamos a falar que o Bragança tem 219, não é? É bastante pouco. Só para vocês terem uma comparação, o Paulinho desde que chegou já tem 216. Portanto, está a 3 minutos dos minutos de Bragança. E, portanto, não é fácil manter a moral, a disponibilidade, a concentração, a união, o grupo. Isso o Ruben Amorim tem conseguido e há mérito que dar a Ruben Amorim. O Pedro falou e bem, por exemplo, o Pedro Gonçalves está muito menos interventivo no jogo. Eu até esta semana lancei, acho que foi esta semana ou a semana passada, uma comparação com o Bruno Fernandes, embora sejam jogadores diferentes. Mas, claro, desde o início da época, o Pedro Gonçalves está muito menos interventivo. Ou seja, vem muito menos atrás de jogar jogo, toca muito menos na bola, mas está muito mais finalizador. Ou seja, nós perdemos aqui um jogador mais interventivo e estamos a ter um jogador mais finalizador. Mas nós precisamos outra vez do Pedro Gonçalves um bocadinho mais interventivo para nós criarmos mais fluidez no jogo, mais oportunidades. Não achas que com o Paulinho o Pedro Gonçalves também se mostra muito mais? Acho que são dois jogadores que se podem complementar muito com o Paulinho também fazia com o Horta no Braga. Isto porque eu acho que são jogadores que gostam de ter bola, gostam de fazer combinações com os colegas, tabelas, e falta isso ao Sporting neste momento. Ou seja, quando o TT tem a bola, mas rapidamente ou está em disputa pela dificuldade física perante grandes centrais e times físicos, não é um jogador realmente de receber a bola de costas, enquanto Paulinho recebe e dá tempo para quer para o Pedro Gonçalves ou como o outro, mas Pedro Gonçalves de se associar à jogada, de se aproximar, de encurtar espaços e poder fazer tabelas e combinações. E portanto, são dois jogadores que eu acho que se vão dar muito bem dentro de campo, estava a notar nos últimos jogos algumas combinações interessantes, tem decidido falhado o último passo ou algo do género, mas acho que isso vai ser valorizado rapidamente assim que o Paulinho tiver 100%. Também é importante que ele recupere 100%. Nós estamos aqui a contar, ah, pode jogar contra o Guimarães, mas se ele não tiver a 100%, eu prefiro que ele vá ao banco e depois só jogue no próximo jogo, porque caso contrário pode ter uma recaída e pode ser bastante pior. Portanto, é preciso mencionar que é fundamental este mérito do Ruben Amorim, que é os jogadores saírem do banco, mas saírem do banco com esta disponibilidade, como se o Tabata, por exemplo, como tem saído o Matheus Reis, um jogador que veio do Rio Ave, teve a treinar sozinho muito tempo, e a verdade é que ele entra com uma grande confiança, uma grande disponibilidade para o jogo, e isso com o Mister pede, e é isso que o Mister deseja para sempre que tenha um plantel, é isso que nós desejamos, é isso que o Sporting está a ter este ano, que é verdadeiramente um grupo. O Sporting neste momento é um grupo. E, portanto, isso é fundamental para quem gosta de futebol e para quem percebe isso. Há equipas que não são um grupo e quando há substituições, às vezes, exato, a qualidade até cai, a garra cai. Aliás, o Sporting no passado, bastava ver algumas substituições. Olha, nós em Vila do Conde, quando vimos aquelas substituições, o ano passado entrou, não trazia nada, aquilo era tudo um bocadinho amorfo, mas este ano não. Este ano existe ali um desejo comum de todos, existe ali um trabalho para o objetivo maior. Como disse o Pedro, e bem, o unir o Sporting não está a ver do lado da direção, está a ver sim do lado do plantel e do treinador. E como o programa já vai longo e uma vez que ainda temos o resumo das modalidades para ver e ouvir, vamos ouvi-lo então pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores. Vamos voltar atrás. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O handball não jogou para o campeonato porque houve pausa para o compromisso da Seleção Nacional e que fim de semana épico a seleção a conseguir apurar-se para os Jogos Olímpicos num final de jogo frente à França de levar às lágrimas. Estava escrito que tinha que ser assim, com o gol final a ser marcado por Rui Silva, com o braço onde tem tatuado precisamente a cara de Alfredo Quintana. A seguir ao futebol, o handball é a segunda modalidade coletiva a conseguir apurar-se para os Jogos Olímpicos, sendo que é a primeira de pavilhão a consegui-lo. O basquetebol fez dois jogos no João Rocha esta semana. A meio da semana recebemos o Barreirense e vencemos por 101-50. E o que dizer de um jogo entre o primeiro e o último classificado, que ao final do primeiro período o Sporting já ganhava por 34-5. Luís Magalhães aproveitou para dar muitos minutos aos menos utilizados e geriu o plantel para os jogos que aí vêm. Fields acabou por ser o MVP desta partida com um duplo-duplo de 17 pontos, 10 ressaltos. Embaló marcou 16 e Catarino juntou-lhe mais 15. No fim de semana recebemos o Lusitânia e vencemos por 89-84, num jogo que já se esperava difícil e que opunha duas equipas com uma estratégia semelhante. E o Suf e Fields são dois dos postos mais poderosos da liga e são usados por ambas as equipas até a exaustão. O Lusitânia acaba por fazer uma boa entrada em campo com muito acerto nos triplos, mas defensivamente o Sporting acabou por ir acertando as marcações e começou lentamente a recuperar. Segunda parte novamente equilibrada, com o Sporting sempre na frente, mas sem nunca se conseguir distanciar, e nos minutos finais o jogo, na realidade, podia ter caído para um dos lados. O Sporting acabou por ser mais feliz e competente. Estatisticamente tudo muito equilibrado, com o Sporting com vantagem na área pintada. Fields com 23 pontos, 15 ressaltos e 7 abafos, e Mike Downs com 10 pontos, 10 ressaltos e 7 assistências. Foram os nossos destaques. O Porto perdeu frente ao Oliveirense nesta jornada, portanto o Sporting é novamente líder isolado. O futebol feminino foi até ao Caixa Campos Futebol vencer o Benfica por 1-0 para a 7ª jornada do Campeonato Nacional. Nada melhor do que entrar num jogo a ganhar. Carolina Mendes aproveitou uma falha defensiva e coloca o Sporting a vencer logo no início do jogo. Ora, e nós que somos uma equipa muito certinha, tática e defensivamente, quando nos vemos a ganhar e quando nos sentimos mais confortáveis. O Benfica assumiu o jogo, mas a partir dos 15-20 minutos o Sporting conseguiu equilibrar e o restante jogo foi sempre bastante equilibrado e bem controlado por parte do Sporting, que acaba por partilhar, a meu ver, muito do pragmatismo e da consistência defensiva da equipa masculina. A chave está, a meu ver, naquele trio fantástico do meio-campo. Algumas oportunidades de gol de parte a parte, que o Sporting chegou a ter uma grande oportunidade para fazer o 2-0 numa bola que vai ao posto, naquele que seria, talvez, o resultado mais justo. O futsal feminino recebeu no pavilhão João Rocha também o Póvoa e venceu por 4-3. As Leoas cimentaram ainda mais a liderança nesta fase de manutenção, num jogo difícil e onde estiveram a perder por 3 vezes, mas elas nunca desistiram. É trick da Cristiana Gonçalves, com o gol da vitória a ser apontado pela Naves. O futsal masculino recebeu também no João Rocha o Brunhosa, venceu por 8-1. E aos 4 minutos o Brunhosa abre mesmo o marcador, mas rapidamente o Sporting reagiu e empatou a partida no minuto seguinte. Pouco depois, Merlin colocou os Leões à vantagem, mesmo antes de surgir a grande figura no jogo. Guita, que tinha errado no primeiro gol do Brunhosa, acabou depois por defender tudo e o que havia para defender, e em cerca de 20 minutos bisou na partida e colocou alguma tranquilidade no resultado ainda antes do intervalo. Na segunda parte fomos superiores em todos os momentos do jogo, com um claro destaque para o regresso de Tainan e para a estreia de Hugo Neves a marcar. Bis de Guita e Merlin, gols de Pani, Tomás Passó, Rocha e Hugo Neves. O hóquei feminino Recebeu também no João Rocha o Benfica e perdeu por 6-1. Foi o início de jogo, no início do jogo o Benfica que se apresentou mais forte em Mandão, maior controle sobre o jogo, e o Sporting tinha alguma dificuldade em criar e contrapor o domínio das adversárias e acabou mesmo por sofrer o golo aos 14 minutos. A partir daqui até ao intervalo, o jogo mudou. O Sporting foi mais Mandão, criou oportunidades para marcar, mas falhava invariavelmente na finalização. E, contra a corrente do jogo, o Benfica acaba por fazer o 2-0 quando vamos para o intervalo. Na segunda parte, o Sporting tem hipótese de reduzir e reentrar na partida, mas o penalti da Ruta ou da Rita Lopes, já não me recordo, vai à trave e pouco depois sofremos 3 golos de rajada que acabaram por sentenciar a partida. Para juntar ao resultado, ainda tivemos a lesão da Ana Catarina Ferreira. Tudo correu mal ontem. O nosso gol foi marcado pela Rita Lopes. O hóquei masculino teve 2 jogos esta semana. Fomos até ao Famalicão, ao pavilhão do Famalicense, vencer por 3-2. Foi um jogo complicado e equilibrado, como já se esperava. O Famalicense entrou melhor, mais forte defensivamente, e foi preciso o Sporting sofrer para conseguir tomar conta do jogo. Tony Pérez ainda empatou ainda antes do intervalo, e na segunda parte o Sporting entrou mais forte e João Souto Biza no minuto e coloca alguma tranquilidade no marcador. Até final o jogo voltou a ser equilibrado e o Famalicense ainda consegue reduzir para 2-3 já dentro do último minuto de jogo. No fim de semana, no João Rocha, recebemos o Valongo e empatámos a 3 bolas. O Sporting até chegou a estar a ganhar por 3-1 neste jogo, mas a realidade é que realizámos uma má exibição. O Valongo foi sempre bastante competente e conseguiu contrariar-nos muito bem, e como o jogo só termina quando o árbitro apita, acreditou até a final e conseguiu fazer o 3-3 já nos últimos segundos. Gols Telmo Pinto, Tony Pérez e Ferran Fon. O voleibol feminino teve fim de semana de Taça de Portugal. No sábado, às meias finais, vencemos o AJM Futebol Clube Porto por 3-1, com os parciais 26-28, 19-25, 25-21 e 22-25. Grande exibição das Leoas. Se compararmos este jogo com a final masculina frente ao Benfica, encontramos muitas coisas em comum. Vimos a mesma entrega, a mesma garra, determinação e vontade de vencer, e vimos também uma estratégia que resultou na perfeição perante o adversário mais poderoso. Conseguimos retirar uma das principais pontuadoras do jogo com o nosso serviço, e a recepção e blocos estiveram sempre muito seguras. Com isso, ganhámos confiança. Vanessa Paquete e Bruninha pontuavam, Ana Couto espalhava magia com os seus segundos toques e Aline e Gabi blocavam até mais não. No final, uma enorme e justa vitória, poderia até ter sido por 3-0, com 14 pontos de Vanessa Paquete, 16 da Bruninha e 10 pontos no bloco para as centrais do Sporting. No domingo, a final frente ao Leixões, perdemos por 3-1, os parciais 25-16, 21-25, 17-25 e 20-25. As Leoas até entraram muito bem no jogo, muita concentração, a tática muito bem planeada e uma execução perfeita. O primeiro set foi, na realidade, avassalador para o nosso lado, onde conseguimos criar muitas dificuldades na recepção do Leixões e isso facilitou-nos imensa defesa. Mas tudo mudou no segundo set. O Leixões acalmou a sua recepção, arriscou mais no serviço e o momento do jogo mudou claramente. E mudou de tal forma que nunca mais nos conseguimos encontrar e andámos sempre a correr atrás do prejuízo. A nossa recepção não funcionava, o que prejudicava o ataque e, por conseguinte, os níveis de confiança baixavam drasticamente na equipa. Isto explica, a meu ver, o 3-1 final. Agora, há que vingar esta derrota no primeiro jogo das meias-finais do campeonato, que começam já na quarta-feira. O voleibol masculino recebeu para o primeiro jogo das meias-finais do Campeonato Nacional o Benfica no João Rocha e perdemos por 3-2, os parciais 23-25, 22-25, 25-22, 26-24 e 15-17 na negra. O Sporting esteve quase sempre na frente em todos os sets, mas nos dois primeiros chegávamos à parte decisiva e o Benfica subiu ao nível e cometia menos erros e acabava por ganhá-los. No terceiro e quarto set, o Sporting soube aproveitar muito bem a ausência de Rafa e do Zelão e acabou por conquistá-los, muito alicerçado num grande jogo de Miguel Maia e de Renan. Na negra, continua tudo muito equilibrado e, na realidade, o jogo podia ter caído para qualquer um dos lados, neste que foi, a meu ver, um dos confrontos mais equilibrados dos últimos tempos entre estas duas equipas, embora tenha sido um jogo cheio de erros e, por vezes, nem sempre bem jogado. Taticamente, ao contrário da final da taça, nunca conseguimos retirar os centrais do Benfica do jogo e sofremos bastante com o seu serviço. Jogão de Miguel Maia e Renan, como eu já disse, que acabou o jogo com o melhor pontuador com 25 pontos. É tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos. Ficas alto. E obrigada, Tiago, por mais um resumo incrível das modalidades esta semana. E eu sei que o João quer deixar aqui uma palavra face às modalidades, certo, João? Certo, eu queria começar por dar os parabéns ao Tigas e ao Sérgio, ao Adrian e ao José Andrade, que fizeram dois áudios fantásticos sobre o voleibol feminino para o Sporting Patreon. E isto para provar que o Sporting não é só futebol, o Sporting 50 muito menos, para provar que nós não só falamos nas vitórias que mandam por aí a dizer, nós falamos, durante muitos anos, nós falamos aqui praticamente muitas derrotas. Exatamente. Portanto, isto é sportinguista, como o Roquete te disse, Mariana, e te respondeu, nós estamos cá sempre, não estamos só nas vitórias, estamos cá nas derrotas e damos sempre a cara. Mas, o Rodrigo, não foi o José Roquete. Não, exatamente, o Rodrigo. Não me baralhem. O Rodrigo. E, portanto, e é mesmo isso, porque nós estamos cá sempre, seja nas derrotas, seja nas vitórias. e o Tigas e o Adrian fizeram, e José, e o José fizeram esses grandes áudios, mas a verdade é que eu tenho que dar aqui uma palavra, uma grande palavra de apoio, porque não é só quando ganhamos, batemos palminhas e conquistamos taças, às meninas do voleibol. Foram umas heroínas todas, jogos muito difíceis no pavilhão Matosinhos, primeiro contra contra o Porto e depois na final contra o Leixões. Daram os parabéns ao Rui, ao treinador, porque é o Rui Costa, porque é mesmo um grande treinador de voleibol e a todo o staff de voleibol. Foi muito difícil e para que as pessoas percebam o que é que se passou também, e portanto para elas foi jogos emocionantes, de grande qualidade. Eu estive a ver os dois jogos e adorei. E para as pessoas perceberem, há que dar os parabéns ao Leixões. Ganhou a taça e ganhou justamente porque foi melhor na final. Foi uma equipa melhor na final. Mas temos que dizer que nós não lutamos com as mesmas armas. E não lutamos com as mesmas armas porquê? Porque o Leixões jogou com uma atleta que foi inscrita em janeiro, que só jogou agora. É uma situação que é possível, mas obviamente desvirtualiza tudo o que é concorrência e a verdade esportiva, porque, ou seja, contratas alguém em janeiro, vamos imaginar, contratas uma estrela de voleibol brasileira em janeiro, escreves, portanto, durante a janela de transferências, mas depois, efetivamente, ela só vem jogar os últimos jogos do campeonato, portanto, não tiveste a pagar estes meses todos e agora vem jogar os últimos jogos do campeonato ou da taça. Isso, quanto a mim, é obviamente uma violação de uma ética desportiva. Eu acho que foi possível isso. Se calhar o Leixões aproveitou algo que é possível, se calhar no futebol nunca seria possível, porque é preciso também ali certificar os exames médicos e a atleta estar em Portugal. E isso, portanto, o Sporting jogou contra um adversário que apresentou uma atleta que nunca tínhamos visto jogar, uma atleta que apareceu agora. O Leixões foi superior, obviamente que isso também contribuiu, mas estamos cá para apoiar as meninas. É preciso também saber vencer, e portanto passaram-se cenas depois do jogo e quando a caminhoneta do Sporting foi embora um bocado desagradáveis, porque eu acho que não é assim. Ser um grande clube é ser um grande clube quando se vence, quando se perde e quando se vence, portanto nas duas virtudes, e há que respeitar o adversário que deu tudo em campo, com atletas que são muito jovens, que estão a fazer grande esforço, e é injusto fazer algumas provocações como foram feitas. Portanto, para elas, todo o meu carinho, todo o meu apoio para a equipa de voleibol feminina, esteve realmente em grande. E para terminar, e já passo para o Pedro para não estar aqui também, mas acho que era importante saber, porque as pessoas não sabiam isto, e é importante dizer que é totalmente diferente jogar com um atleta assim. Era uma coisa que nós contratámos o Ronaldo em janeiro, não pagávamos, imagine, e agora nos últimos 11 jogos podíamos o Ronaldo a jogar, só lhe pagávamos agora os 11 jogos. Portanto, é isto que mais ou menos que se passou. Depois, a falar aqui, obviamente, do handball, não é? Não é Sporting, mas é a seleção nacional. A grande vitória ontem à seleção portuguesa de handball diante da França, que nos permitiu estar apurados para os Jogos Olímpicos, que é realmente o campeonato mais restrito do mundo em termos de handball, onde só vão estar 10 ou 12 participantes. 12 participantes, exatamente. Portanto, a nata do handball vai estar lá, e obviamente dedicar esta vitória ao Quintana, porque foi especial aquele último golo, foi emocionante, de arrepiar. Ainda para mais, o jogador que marcou o golo, o Rui Silva, tem tatuado no braço o Quintana. Portanto, acho que podem dizer que não existem o algo mais, ou sobrenatural, ou alguma coisa, mas parece que havia ali qualquer coisa de especial. E há que salientar isso, há que salientar que Portugal, com grande esforço, conseguiu realmente passar aos Jogos Olímpicos, e eu acho que Portugal pode ser uma surpresa, pode ser um outsider para as medalhas. Acho que nós podemos debater com quase todos que estão lá, cara a cara, e portanto será muito bom acompanhar. O Pedro vai acompanhar as 349 modalidades dos Jogos Olímpicos, eu vou acompanhar algumas, e portanto terei todo o gosto. Se calhar até fazemos um especial um dia, Pedro, fazemos aqui um especial Sporting 160 Olímpico, fica já a ideia, e portanto quem quiser se associar também, para depois terminar também noutra coisa que importante, que é Johnny Brandão acaba por vencer a volta a Portugal em 2018, face à desclassificação do antigo vencedor por doping, e portanto a salientar que, apesar de ser uma vitória que vem peca por tardia, a verdade é que não deixa de ser uma vitória, e portanto o Sporting ganha essa volta a Portugal com estas vicissitudes que se passam infelizmente no ciclismo, mas a verdade é que fomos o segundo, o primeiro foi desclassificado e, portanto, a vitória de Portugal é nossa e há que também salientar essa vitória na volta a Portugal, porque o ciclismo também diz muito aos portugueses, também me diz muito, eu gostava sempre de ver. E a verdade é a pena esta desvirtualização, porque nós estamos a acompanhar em direto e depois não festejamos a vitória na altura e agora é um sabor um bocadinho estranho, estamos a dizer que ganhamos, nem sequer festejou, nem o próprio atleta se sente quase como um vencedor. Isso é muito estranho. E, portanto, estas eram as minhas notas finais sobre as modalidades. Sobre o suporte, eu acho que tinha mais uma, mas esqueci-me completamente. Era dar os parabéns à Mariana pelo M com o Rodrigo Roquete. Era isso, obrigada. Porque acho que ficou uma grande entrevista. Acho que tem muita emoção, tem muito sportinguismo, tem histórias incríveis que o Rodrigo contou e, portanto, foi a minha companhia a trabalhar durante o dia de hoje e agradeço à Mariana e ao Rodrigo esse tempinho que eu tive ali a ouvir-vos e a trabalhar, porque foi uma excelente companhia. Mariana, o mérito foi todo do entrevistador. Força, Pedro. Passar para as minhas notas finais. Eu tenho uma imagem exclusiva do Castro quando ele estiver na terceira idade a mudar a reforma e a fazer o Sporting 160 na sua temporada para aí, ora, 30. A tua não metes, palhaço. Está o Castro já a gravar o Sporting 160 e a fazer na altura Ele disse que isto não estava planeado. Eu disse. Sou Sporting, o Castro a fazer promoção à campanha Sou Sporting 2033, já reformado, e era importante. Um grande abraço para o nosso amigo Daniel, que foi ele o criador das imagens originais e que depois isto foi realizado numa app. Com a imagem de Pedro Varela. Na verdade, a minha não se nota muito as diferenças, porque eu não envelheço assim como vocês estão à espera. Peraí, eu vou colocar, não tem problema nenhum. Eu vou colocar a minha também, agora deixei buscar, portanto, estamos aqui, encher chouriço outra vez como há bocado, não há problema nenhum. Eu há bocado tive a encher chouriço e, portanto, já estou com alguma... É verdade, Castro, começamos o programa a falar de handball. Falámos do Patreon, falámos de uma série de coisas antes de chegares. Aí está. Está ela, não se nota, praticamente igual, nota-se perfeitamente que eu... Uma barba um bocadinho maior. Muita qualidade. Menos cabelo. Menos cabelo é quase que impossível, mas há de ser, certamente. Mas se tudo correr bem, é festejar o 42º título do Sporting em futebol, o 122º em futsal... o 39º em handball, sei lá, estou para aqui inventar números, mas pronto, que seja com mais... Varela, vamos parecer os dois marretas. Exato. O que é que disseste, Varela? Está a capa de soro e a Mariana lá a chamar-nos com uma bengala e a pôr ordem. E depois com aqueles aparelhos daquelas empresas de som. O que não ouvi? Diz lá outra vez. E a Mariana, já estás no ar, é o Pedro. já estás, aquele timing ainda, já mais lento, a pôr a coisa no ar, a emissão no ar, e a pensar que ainda não está, e já estamos todos no ar e a falar. É pá, ontem tive que tomar medicamentos quaisquer e a falar coisas que não devíamos no ar. Muito bem. Olha, notas finais, desta vez tenho notas finais. Tenho notas finais. Eu sou muito chato com os Jogos Olímpicos, não é só por gostar muito, mas sou muito chato por isso. Mas antes disso, obviamente, a vitória de handball de Portugal ontem é uma vitória absolutamente épica, incrível, num momento fantástico. Aquilo não poderia ser escrito de outra forma. Aquilo nem um guião de Hollywood escrevia aquilo, Rui Silva a marcar o golo com a tatuagem do Quintana. Bem, aquilo é tudo aquilo é um momento, enfim, absolutamente épico, que qualifica, como o Tigas disse, para os Jogos Olímpicos, em termos de modalidades, tirando o futebol, é a primeira vez que se qualifica modalidades de pavilhão. Normalmente nós temos outros atletas olímpicos. E faço aqui o gancho para a Patrícia Mamona, que fez um excelente programa, foi convidado do Ricardo Araújo Pereira e conseguiu algo que é absolutamente inédito, que foi a oferecer a camisola com o nome do Ricardo Araújo Pereira nas costas. Notou-se perfeitamente que aquilo o Ricardo não estava a contar, ou o Rap não estava a contar, e aquilo foi... ele ficou tão sem palavras e tão Sem saber o que dizer, porque não estava nada a contar com aquilo e, portanto, foi muito bom, foi um momento muito interessante a Patrícia. A Patrícia não só, além de ser uma excelente atleta, que explicou muito bem, não só ali, como de tarde fez um direto no Instagram da Fidelidade, explicou muito bem porque é que é difícil o triplo salto e porque é que aquilo é uma prova de extrema dificuldade e que tem muitas lesões e a questão do aspecto muscular e onde é que, no caso dela, por exemplo, como é mais baixa, onde é que tem que ir buscar a força para poder saltar quando outras, que são atletas mais altas. Depois, e portanto, a Patrícia não só é uma grande atleta, é uma atleta bonita, como é óbvio, toda a gente sabe isso, reconhece a beleza também. E uma mulher bem disposta. Mas é depois também muito bem disposta, inteligente, um prazer ouvi-la, e foi muito interessante ouvi-la de tarde e depois ouvir à noite, porque eu só vi à noite, depois repeti, puxei atrás na aplicação e vi o programa do Ricardo Araújo Pereira com ela. Isto para depois fazer o paralelo, a passagem aqui para os Jogos Olímpicos. Eu já falei aqui nisto, dos Jogos Olímpicos. O Sporting. O Portugal neste momento tem apurados, no domingo tinha apurados à volta de 40 atletas. Há ali algumas competições que ainda estão, em que ainda temos possibilidade de ter atletas, por exemplo, na natação. Na natação artística, por exemplo, a qualificação só vai acontecer de 1 a 4 de maio, temos duas atletas que podem se qualificar. No ténis de mesa ainda é preciso decidir quem são os jogadores que vão representar a seleção. Havia também a questão do handball, mas nós neste momento temos 40 atletas, mais coisa, menos coisa. Agora temos um bocadinho mais porque os do handball são mais 10, 12, 13, portanto temos 50 e poucos. Desses, o Sporting tinha até sábado, até domingo, quando eu vi isto, tinha 6 atletas que estavam apurados. João Vieira na marcha, a Valise Veiga no triplo salto, a Patrícia Mamona no triplo salto, a Carla Salomé Rocha na marcha, a Oriol Dongmo no peso e o Alexis Santos na natação. Depois faltam ali decidir, então, ali ténis de mesa, ciclismo, também falta ali uma questão. Temos agora mais o Tiago Rocha e o Manuel Gaspar, que à partida também vão por causa do handball. Mas isto para dizer que é uma delegação muito mais pequena, só para se ter uma ideia, o Sporting levou 30 atletas aos Jogos Olímpicos há 5 anos, não há 4, porque devia ter sido há 4, mas há 5 anos, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, dos quais 22 eram portugueses. Portanto, o balanço faremos no final, mas a verdade é que muitas vezes às vezes as pessoas têm uma dificuldade em perceber a importância dos Jogos Olímpicos, ou pelo menos destas modalidades que depois dão acesso aos Jogos Olímpicos. Há aqui uma dificuldade muito grande em perceber a importância que tem na vida do Sporting. O Sporting é reconhecidíssimo por ser um clube eclético. E corre uma teoria, e andam aí umas teorias agora aí de um determinado setor, digamos, de adeptos, que é, mas nós agora vamos ter os gajos da canoagem que nem são do Sporting. Epá, é um argumento absolutamente ridículo, que se for um jogador de futebol, não há problema nenhum que venha não sei de onde, que joga no futebol e que não sei o que mais, e que joguem à balada, só porque joguem à balada e na academia, tem que se apoiar, ou das modalidades, sei o que mais. Quando é um atleta, seja Oriol Dongmo, que treina em Leiria, ou seja um outro qualquer que treina em passo lá para cima, em sei lá, um sítio qualquer, em Braga, seja, parece que deixou de ser Sporting. É quase como dizer que eu e o Castro não somos Sporting e não precisamos ser tão Sportingistas porque não estamos em Lisboa. Irrita-me um bocadinho esta questão, porque o Bobby Coelho treinava em Madrid. Sim, Madrid. Exatamente. O Nelson Évano já fez estas coisas. A questão, as pessoas, enfim, eu não vou agora alongar muito, porque já falei disso aqui no passado. É óbvio que o Sporting tem que proporcionar condições, não só, seja em Alcochete, ou seja em Lisboa, seja onde for, a determinados atletas que sejam, que queiram fazer parte do Sporting, como deve também criar, se possível, adeptos de formação, como outro tipo de adeptos. Pá, se há aqui um núcleo, aqui, que seja um conjunto de adeptos, que têm capacidade para ser atletas. Estamos a falar, quando falam atletas olímpicos, parece que estamos a falar de um atleta qualquer, um atleta olímpico, um atleta que se qualifica para os Jogos Olímpicos, dentro daquilo que são os mínimos olímpicos, estamos a falar de atletas de enormíssima qualidade. E irrita-me um bocadinho esta desfaçatez com que se tratam às vezes a questão dos atletas olímpicos. E, já agora, recordar, obviamente, que eu gostaria de ouvir um bocadinho mais sobre o Sporting em relação a isso. Vamos esperar para ver o que é que acontece quando se tiver a lista fechada, quando o Comitê Olímpico mostrar a lista, é atualizada sempre no site do Comitê Olímpico, e portanto quando se fechar vamos ver e fazer esse balanço e perceber quem são os atletas do Sporting que estão. Mas Já agora, só recordar, eu escrevi isso também no Twitter no domingo, mas recordar que nós tínhamos um senhor que se chamava Mário Muniz Pereira, que participou em 12 Jogos Olímpicos. Não sei se estão a ouvir bem, são 12 Jogos Olímpicos. Desde 1948, Londres, até 2000 em Sydney. Eu, na altura, até disse, autor de uma frase muito célebre, que é, deem-nos melhores condições que obteremos iguais resultados. Estamos a falar de alguém que lançou alguns dos grandes atletas, como, por exemplo, Carlos Lopes conquistou a nossa primeira medalha olímpica para Portugal, ou Fernando Mamed, infelizmente, nas grandes competições, tinha alguns problemas de foro psicológico, talvez, coisa assim, e portanto ia-se abaixo nas grandes competições, era um atleta extraordinário, fora de série. Exato. E muitos mais que por aí fora existem, atletas de esporte, e fica assim um bocadinho triste, porque assim, parece que, enfim, parece que de um momento para o outro, pá, estamos todos muito contentes que o Sporting possa vir ser campeão e não há dúvidas absolutas nenhuma. Mas a importância dos Olímpicos, da questão olímpica para o Sporting é muito importante. Não sei se a pandemia é desculpa ou não, mas gostava de ouvir falar um bocadinho mais e, portanto, fica aqui esse meu reparo porque gostaria de ver um bocadinho mais de atletas do Sporting a serem representados. Depois há sempre aquela coisa, também tivemos a Dária Bilodo, o Judo, mas aquilo também, eu só vinha para cá passear o quê? Epá, se calhar também temos que fazer um bocadinho mais, se calhar às tantas, não é só estar à espera que os atletas façam, se calhar é preciso dar, se calhar é preciso mostrar mais os atletas, e quando se contrata os atletas, para que eles sejam conhecidos, e portanto, e esperar que eles também façam um bocadinho mais, estas coisas não é só estar à espera que os atletas façam as coisas, enfim, fica o reparo, sim, talvez no final, mas quando tivermos a certeza possamos falar um bocadinho sobre isso, também quem gostar dos Jogos Olímpicos, passa aqui a publicidade, e eu com a malta do hemisfério desportivo, o Rui Silva e o Pedro Fragoso, até mais eles, porque eu só faço a parte dos portugueses, temos um podcast que se chama Tocha Olímpica, que é dedicado aos Jogos Olímpicos. Já deveria ter feito quando acontecessem os Jogos Olímpicos em 2020. Não aconteceu, mas o que estamos a fazer é percorremos as Olimpíadas todas desde a primeira. Em todas elas, o Rui Silva preparou histórias incríveis de todas as Olimpíadas. É um trabalho absolutamente fantástico. Eu falo dos portugueses todos, desde as Olimpíadas em que eles existiram até agora. E vamos acompanhar, obviamente, quando os Jogos Olímpicos começarem. E já o disse, acho que até já o disse aqui da última vez, a Eurosport, pela primeira vez, vai transmitir, através da sua aplicação e do seu site, o Eurosport Player, vai transmitir pela primeira vez todas as modalidades dos Jogos Olímpicos. Portanto, não há, se só gostarem de ver halterofilismo menos de 57 quilos, nem sei se menos de 57 quilos, vai ser possível ver nesse momento, ou se só gostar de badminton, ou se só gostar de outra coisa qualquer, vai ser muito interessante. E portanto voltaremos a falar disso quando tivermos mais dados. Para a minha última nota final, o destaque de Pedro Porro, chamado para a seleção espanhola. Já agora, quem não viu a apresentação da convocatória da seleção espanhola, foi muito bem feita, não é nada de especial do ponto de vista tecnológico, nem aquilo não é nada complicado, mas está diferente e muito bem engraçado em termos de pandemia. Na prática é o Luís Henrique, tem um tablet e estão quadros para guarda-redes, defesas, meio-campos e avançados, com QR codes são uma espécie de código de barras, para ser assim mais simples, e na prática ele diz, agora vamos ver os guarda-redes, e ele aponta ao tablet, e aquilo o leitor faz a leitura do QR code, e mostra os guarda-redes, e ele fala um bocadinho dos guarda-redes, depois vai e faz, e desvenda assim, foi feito de uma forma muito interessante, e portanto, esse destaque do Pedro Porro, convocado para a seleção espanhola, um jogador que... Pedro, dizem, o Nuno Mendes vai ser convocado para a seleção A amanhã. Sim, o Nuno Mendes vai ser convocado. Jorge. Vamos a ver a questão do sub-21, já falamos há um bocadinho deles, o Rui Jorge acabou por convidar... Está ali o Gonçalo Inácio. Uma injustiça para o Gonçalo Inácio. Mas temos ali o Jorge, acabou por confirmar aquilo que todos imaginaríamos, era impossível o Nuno Mendes não ser convocado para a seleção portuguesa. E pronto, e fica essa minha última nota. em relação às notas finais, era de Pedro Porro ser convocado pela seleção espanhola. Sim, deixa-me dizer agora, que acho que... Força, João, Mariana, força, só aqui sobre a seleção, realmente o Pedro Porro foi uma escolha de scouting, portanto, dar aqui os parabéns, porque realmente foi escolhido um bom jogador, dar-lhes parabéns a pegar a seleção, dar os parabéns ao Nuno Mendes que vai ser convocado, obviamente que também existe aqui um bocadinho... A situação que nós achamos, por um lado, que já devia ter sido convocado, por outro, nunca foi no Mendes, mas agora vai ter a sua oportunidade. E salientar também a ausência do Gonçalo Inácio, porque quando uma pessoa vai ao Twitter e escreve, ai, acho que merece o Gonçalo Inácio, vem logo três ou quatro a dizer, mas quem é que ias tirar? Epá, lá por ser convocado não quer dizer que fosse titular. Ai, mas a seleção tem umas dinâmicas já e as dinâmicas não se pode mudar. Epá, mas ninguém disse que tem que ser titular. Uma coisa é ser convocado. Exato. E acho que era uma mais-valia. Se o central que joga na equipa, quase que dizia menos batida da Europa, mas não deve andar muito longe, com 11 golos sofridos, joga a titular, é um miúdo, tem qualidade, tem a vantagem de saber jogar numa defesa a 3, se for necessário, se Portugal precisar, Portugal joga com o Diogo Queiroz e com o Diogo Leite, como sabem, dois bons jogadores também, mas qual era o mal também de o Inácio poder ser chamado, até com essa vantagem, se tiver que jogar com um esquema de 3, já tem ali um jogador preparado para aquilo e pode jogar pelo lado direito. Portanto, eu acho que vai chegar ao seu caminho, portanto, uma palavra para o Inácio, continuar a trabalhar, acho que vai chegar à sua altura, mas obviamente para quem gosta de futebol é a mesma coisa que eu achar que o Palhinha, para mim, nesta altura, acrescenta mais à seleção do que o Danilo. É uma opinião própria, certo. Não comparo com o William Carvalho com bola é muito superior, mas comparo com o Danilo e nesta altura, quanto a mim, Palhinha também merecia a convocatória para a seleção lá, vamos ver amanhã, quase certeza que não vai, mas se fosse, eu acho que era perfeitamente justo pela grande época que está a fazer, por muitos jogos que tem feito com muita qualidade, acrescenta muito sem bola, tem sido um monstro e, portanto, eu acho que pá, estes jogadores merecem. E também o Tiago Tomás, primeira vez chamado aos sub-21, um menino de 18 anos. Exatamente, e a verdade é que o Sporting a bem ou Mariana, mal continua a ter. Reparo, o Pinga já o fez no Twitter e estava a ler agora, e na verdade ele no áudio diz que o handball foi a primeira modalidade de pavilhão abraço para os Jogos Olímpicos. Do ponto de vista do que ele diz, está incorreto e correto ao mesmo tempo, se quisermos dizer assim. Porque na verdade... Okay. Os hockey, mas o hockey não, claro, passou por qualificação, foi não, chamado foi demonstração. De exibição, exatamente, que depois acabou por não ficar. Aqui foi o handball, foi correndo o torneio, a qualificação. Qualificação, e portanto, mas fica esse reparo que o Tiga já o fez no Twitter e pronto, e nós gostamos sempre de fazer aqui as deixar retificada a informação. Mais dúvidas. Eu penso que na altura os Jogos Olímpicos não teve torneio de qualificação, penso que terá sido, não sei se foi por uma espécie de convite, já não me recordo bem, mas pronto, fica aqui. Não foi convite porque qualquer não há muito. Okay, para eu acho que não houve qualificação, claro, acho que não, foi tudo convite. Mas pronto, fica aqui ranking. Feito, que era importante, que ele já o fez no Twitter, e assim fica já feito aqui também no programa. Exatamente, e meninos, a verdade é que o programa hoje já foi mais longo do que seria habitual. Deixar aqui só uma pitada do próximo Sporting 160, onde poderemos aqui, como é que eu vou dizer isto sem estragar a surpresa? Podemos aqui ter um Sporting 160 internacional, digamos assim. Acho que é a melhor definição que eu posso fazer para o próximo programa. Agradecer também a presença de todos aqueles que nos viram e nos estão a ouvir. Em direto. Calma, Mariana, ainda não te ligares, porque duas coisas ainda, já agora que estão aqui a perguntar no chat, não desligas. Uma, se viram o que aconteceu ao Rui Patrício, já falamos disso aqui. E a segunda é a pergunta para o Castro, que é de fones são esses, Castro? Estou aqui a perguntar. Boa. Muito bem que alguém reparou, são uns headphones da Poly, é o BT600. São muito bons, também são um bocado caros, mas são de trabalho, foi-me dado pela entidade empregadora, obviamente, o Sporting, não é? Como bem sabe. Toda a gente sabe que foi o Sporting que mandou isso, não é? O Sporting mandou para mim, claro. Aliás, para o Ruben, para o Ruben a mim, portanto, são os Poly BT 600, até porque o Ruben Amorim precisa das minhas indicações aqui às segundas-feiras e, portanto, como tal, precisava de boa comunicação com ele. E durante os jogos, eu vejo assim os jogos e carrego aqui numa tecla e diretamente para o banco para dar as substituições. E agora, eu nunca dizer, se sabe eu vou quando é que ele vai ter que sair? Diz, vou Pedro, já dizer aqui uma coisa, já agora para completar a minha informação há pouco, aqui o Três Gerações que anda sempre muito bem informado e que eu gosto muito de falar com ele no Twitter, porque também está muito, sempre muito bem informado sobre as modalidades e nestas questões até do Campeonato Europeu também e dos Olímpicos. Os atletas, apenas a Patrícia Mamona treina em Lisboa, só para há pouco estava a falar da questão dos atletas, fica só aqui esta mensagem que é importante. Essa observação acaba por ser pertinente. Agora temos que ir embora, não é? Agora sim, agora tem mesmo que ser. Estava eu a agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Recordar que para a próxima semana o Sporting 160 terá aqui uma vertente internacional. E mais não digo, temos que esperar pela próxima segunda-feira. E de 3 em 3 já vamos em 10 novamente. Obrigada a todos. Obrigada, João. Obrigada, Pedro. Uma boa semana. Mantenham-se seguros. Mantenham-se em casa. Viva o Sporting Clube. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Sporting.